Portal do Arrocha. Eita, menino, essa aqui é pra tomar uma. Não tem como! No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão. Essas noites em que a gente sai à rua procurando distração. Esses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele, a música no ar. E os sonhos e desejos enganando a solidão. De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção. O teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. Foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo vive com você. Solidão a gente acaba num abraço, não precisa nada mais. O desejo adormece num cansaço, quando o corpo satisfaz. Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer. Não foi só um encontro que se esgota num prazer. Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. Foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo vive com você. Parou, você tomou conta do meu coração. Foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque